Panorama Agrícola para 20 de agosto de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira e este é o Panorama Agrícola de 20 de agosto. Na mesa de som está o Márcio Peixe, noite de lua crescente. O ditado desta sexta-feira é: todo homem trabalhador tem sempre uma oportunidade. Como dar um jeito no bolo que queimou, saiba na dica de Simone Barrim. EPAGRE Ciran explica o que é preciso para ocorrer o fenômeno da neve em Santa Catarina. No Alimento e Companhia, gengibre. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quer dar um jeito no bolo que queimou? Então passe o ralador na parte queimada até retirar toda a crosta. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. No noticiário de hoje você confere informação técnica da EPAGRE para você a respeito do Laninha, que pode alterar o regime de chuvas em Santa Catarina. O Laninha é um fenômeno oceânico atmosférico que se caracteriza por um resfriamento das águas do Pacífico Equatorial, entre a costa do Peru e a da Austrália. O fenômeno influencia o clima regional e global, afetando o regime de chuvas em Santa Catarina, com diminuição dos volumes e alteração na distribuição, especialmente em outubro e novembro, nas regiões oeste e meio-oeste do estado, podendo se estender até o Planalto Sul e Norte. Não pode ser descartada a possibilidade de estiagem, pois a chuva fica abaixo da média climatológica e mal distribuída no tempo e no espaço. Desde maio de 2010, a temperatura da superfície do mar do Pacífico Equatorial tem apresentado valores abaixo da média, ou seja, um resfriamento. A previsão para os próximos meses é que tenha intensidade fraca, no máximo moderada, devendo alcançar o seu auge no final da primavera de 2010. Recomendações: acompanhe mensalmente os boletins da previsão climática e medidas para diminuir os possíveis impactos negativos do Laninha para o setor agrícola de Santa Catarina. Realize a semeadura de culturas de forma escalonada, sempre considerando os períodos recomendados pelo zoneamento agrícola. Use cultivares recomendadas pelo zoneamento agrícola para agricultores que optarem pelo Proagro nos financiamentos. Quando houver possibilidade, diversifique culturas. Evite elevadas populações de plantas. Não exceda a recomendação técnica. Utilize sistemas de manejo do solo como plantio direto ou cultivo mínimo, e intensifique o uso de práticas agrícolas que mantenham mais umidade no solo, como a manutenção de resíduos das culturas na superfície, adubação verde orgânica e o menor revolvimento possível, além da rotação de culturas. Realize a adubação recomendada, de preferência aplicando adubo em maior profundidade, evite queimadas e mantenha e revise o seu sistema de irrigação e de armazenamento de água na propriedade rural. Informações adicionais, procure o escritório da EPAGRE no seu município. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. De sabor picante e forte, o gengibre é uma das plantas mais antigas e populares do mundo. Na antiguidade, era utilizado na fabricação de xaropes que combatiam a dor de garganta. Isso devido à ação antisséptica do gengibre. Esta planta tem origem asiática. Aqui no Brasil, devido às condições adequadas de clima e solo, é cultivada principalmente em Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná e sul de São Paulo. As propriedades terapêuticas do gengibre funcionam como estimulante digestivo. Ajudam a evitar enjoos e náuseas e aliviam sintomas da gripe, tosse e resfriado. Na culinária, o gengibre pode ser utilizado no preparo de bolos, doces, pães e bebidas como o famoso quentão. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na primeira semana de agosto deste ano, nos dias 4 e 5, a Epagre Ciran registrou a ocorrência de neve em 16 municípios de Santa Catarina. Fazia 10 anos que não nevava tanto para os padrões catarinenses. Em 2000, no ano 2000, houve o registro de neve em 10 cidades do estado. E este ano, em 16. Chuva, vento, neve e também chuva congelada. Quem explica em entrevista aqui no Panorama Agrícola como ocorre a neve, quais são as características necessárias para que ocorra a neve, é o meteorologista da Epagre Ciran, Clóvis Correia. Bom, em primeiro lugar, tem que estar bem frio, né? É uma das características. E em níveis altos, onde há a precipitação, né, da neve, porque na realidade até as chuvas começam em altos níveis da atmosfera, ele começa como se fosse neve, com gelo. Depois, conforme vai descendo, as temperaturas da camada da atmosfera estão mais quente, aí ela vai se tornando líquida e aí cai, chega até nós como chuva, né? Mas no caso agora, o que está acontecendo é que realmente a estrutura toda é para a chuva, tá? De precipitação, melhor dizendo, mas só que nós estamos com bastante frio em toda a camada da atmosfera. E com isto, né, permite com que essa a descida dessa precipitação, tá, que deveria descongelar e virar líquida, né, ela mantém-se sólida e desce até a nossa superfície, porque as temperaturas estão próximas de zero. Então, mantém essas características justamente que é o seu início em altas atmosferas. Perfeito. Desce sólida e permanece sólida porque a temperatura no chão está em torno de zero grau. Perfeitamente, porque isso é extremamente importante, porque se nós estivéssemos com uma camada aqui em torno de 10, 15 graus, por exemplo, naturalmente ela ia descongelar e aí ia chegar aqui para nós em forma líquida. Claro que a gente também, muitas vezes acontece um outro fenômeno muito parecido, que às vezes o pessoal confunde, que é a chuva congelada. Ela vem e depois que ela bate no solo, ela congela também, né? Então ela vem super resfriada e aí quando chega ela congela. E muitos consideram isso, ou as pessoas olhando que não estão muito acostumadas, acham até que isso aí é neve, mas na realidade é chuva congelada apenas. Clóvis, e com relação à sensação térmica, essa primeira semana de agosto foi também bastante pesada, né? Perfeito, aqui na capital, principalmente na capital, a gente não está muito acostumado com esse tipo de sensação térmica ainda, ainda mais funcionando da maneira como aconteceu. Nós estávamos em torno de 10 graus aproximadamente, tá? Mas só com vento de 40 a 50 km por hora. E essa relação frio com vento é justamente que a gente observa a sensação térmica. Fazendo um comparativo através de uma equação, isso dá uns valores aproximadamente de 1 a 2 graus. Sim, que é de temperatura. E esse é o que aconteceu aqui. Então as pessoas estavam sentindo frio, embora as temperaturas estavam em torno de 10, 11 graus aproximadamente, mas com essa sensação de 1, 2 graus próximo de zero, né? Então por isso que as pessoas estavam sentindo muito frio. E não só as pessoas normais, como eu também, né? Que eu estava justamente aqui nesta região. E na serra a sensação térmica foi negativa? Perfeitamente. A serra normalmente, quando criam umas condições dessas, que com temperaturas em torno de zero grau aproximadamente, com esses ventos em torno de 40, 50 km por hora, dá uma sensação térmica de menos 15, menos 20 às vezes. E realmente aí fica bem difícil realmente do pessoal suportar. Essa entrevista então aqui no Panorama Agrícola de Clóvis Correia, meteorologista da Epagre Ciran. Participe do concurso de fotografia rural de Piratuba. Inscrições até 20 de agosto.